adiciona identificação autorizada chegada a Bonfe, desça para 4 mil pés, ajuste 9014. 4 milhas a Bonfe, né? Tá, 2 milhas e meia para Simbra. 4207, reporte visual com campo, pista molhada, chuva leve, frete variável com 2 nós, teto estimado em 400 pés. Gente, chama quando ajustar, 4207. Doutor, na hora 3, acolhe imediato. 93 ali, mantém pista no zero. Ele mantém no zero, agora 93. Cruze a pista, estacionado em 45, frequência livre, bom dia. Sim, posso dizer um street, bom, 397, obrigado. Tortango, solo aos 4-0, libera direito, 1-2-1, no decimal 9, solo. Direito, 1-2-1, 9-0, Bravo Tortango. Autorizado a decolar, instrumento variável 2 nós. Decolagem 9 e 3. Vitor Tango, confirma o PAD? Gol no 738, acione identificação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. Funcionário 6140, foi removido o caminhão na retaguarda e está pronto para posicionamento. Autorizado, 6140, com atenção, que o pessoal já está aqui. Coordenação do táxi, caminhão está pronto. 325, até a 33951, 397. Avistou a 500 pés, baixou e travou, 4207. Pouso autorizado, pista 10, 4207. Lembre pouso no 0, 4207. Pouso 93, decolou os 42, chame controle, bom voo. Prato, obrigado, até prato. 93, bom dia, decola a sua escuta. Gol 1983, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 360. Direto, obrigado. Vitor Tango, autoridade direto Juliette, contou o nome de portão já forte na Lima. Gol no 738, gente, autorizado, confirma quantas milhas? Gente, gol no 738. Gol 4207, você é que tá em TV Alfa, é forte antes da Juliette. Ryanair 6140 para o táxi 84 a bordo, 2:08, Lido Família alternando o Recife. Estudar táxi, via paz, desculpa, Jean. A sua direita via Índia, até o ponto de cara, pistão 0. Chamando a torre, 1-1-8-8-9-5, ajustando 1014, acho, né, 1140. 1014 no ajuste, direita direto para o ponto de espera, torre 118-95, obrigado, é todo dia. Bravo Vitor Tango, vai prosseguir na Mike e na Quebec, vai chamar a torre novamente em 1895 para o cruzamento da pista ingresso e prosseguir para a base. Bravo Vitor Tango. Quatro 2 0 7, Juliette, portão 01. Juliette, 01. Gol 1738 para o sequenciamento, autorizado Serra Vitor 368. Na pista 35 e reporte livrando na Bata Bravo Vitor Tango. A linha e decola o Xanero 6140 da pista 10. Trip 5403, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada a final IRS, reporte estabilizada. Para 2000 no 014, trip 5403, autorizado. Gol 1738, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Para 4000 pés, 1014, 1738. Botão número 4, reporte ao tempo do reboque. Ah, reporte da Quebec. Gol 1983, chame centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterne 1-3-3-9-5. 2-5-9-5, obrigado. Gente, bravo, Tatango, frequência livre, no guia. Sim, 40. Juliette, bravo Delta, prossiga. Para a final do 10, curva esquerda pro 190. Esquerda 190, trip 5403. Para pushback, acionamento, parte atrás. Livre, chame táxi 5595. Autorizado, chame táxi 5595. Chamará quando, outra vez? Firme, decolou 5-0, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle. controle em Salvador, bom dia, Sinar 6140, decolado Fuca. Aracaju. Fuca, submantém nível de voo 250. 250, Sinar 6140. Após 2000, pode voar a Fuca? Autorizado, Sinar 6140. Direto Fuca após 2000, 6140. Salvador 3198, bom dia, com a Quebec, Francesco. Então, 3198, aciona identificação, autorizada a chegar da mar e desce para nível de voo 050. 050 da mar. É negativo, mas o senhor segue para onde? 4 metros. Equipe 5403 para interceptar o localizador, curva esquerda para 140, retorno estabilizado. Retorno estabilizado, 503. Salvador, Oceanário 6140, não sei se tem como coordenar ou se tem como autorizar, direto pro de Aracaju, da presente. Oceanário 6140, aguarde coordenação. Aguardando, receptor de desvio para a esquerda, pro 050, para evitar uma formação. Gente. Gol 1738, autorizado Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Gol 1738, gente, solicita manter a produção 368, já interceptar o localizador, está bem perto. Gente, autorizado, reporte estabilizado, gol 1738. Gol 1738. Oceanário 6140, confirma quantas milhas? Se ele está, você tem que manter aproximadamente 60 milhas. Estabilizado, trip. Trip 5403, complete a final, chame torre 1895. Chama 1895, obrigado. Oceanário 6140, após o desvio direto Aracaju. Gente, pode ser Aracaju, obrigado, querida, mesmo cortando. Ativo, Alfa Vitor, Quebec, André Castelinho, bom dia. Ah, ok, obrigado, bom dia. Juliette Bravo Delta, prossegue ingressando no pátio principal, reporte no 62, ok? Tem tráfego para sair do pátio 3, reporte no 62 para prosseguir. Chuva leve, vento variável com 2 nós. Reporte quando o visual está estimado em 500 pés. Reportará, obrigado. Receptando o localizador, voo 1738. Gol 1738, ciente, aguarde transferência. O trip 5595 está acionado para o táxi, estamos com 48 a bordo, 3 horas e 15, Salvador, Alberto. Precisar táxi, é pátio principal, Índia, espera da pista no zero. Pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajustando 1014, 595 da trip. Bate principal, Índia, ponto de espera 1895, 1014, TV. Juliette Bravo Delta vai manter a posição através de meia dúzia. Reporte quando visual com a TR da Trip na saída do pátio da Índia. E após a passagem de tráfego, prossegue pátio 3. Reporte quando lá. Taxi para ingresso por nós. Por nós, que é homologado instrumento? Se é homologado instrumento por nós, cara, nada. Negativo ou afirma? Complete com a torre 11895. Chamador 2895, boa, 9735. 5403, todo autorizado, que está 10. Obrigado. avistou a 500 pés. Torre Salvador, Gol no 732, estabilizado no IELEX, pistão no pé. Como é que vai prosseguir até a ponte velha, a decolagem? Afirmo. Prossegue indo, então, ingressando na parte principal, Voz Índia. Ponto de espera 1895-1014. Bem, obrigado. Chame M1140, chame Centro Recife, frequência 12545. 2545, obrigado, até amanhã. É. Zero três, fala 57, chame no 2 e na decimal, Celso. Chama 5403. Solo trip 5403, divisão 4568. 5403, bem-vindo, Alfa Juliette, esquerda, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, obrigado. Nossa, não compreendi. Repita a frente, Lê. Torre, o trip 5595, ponto de espera da 10, pronto. Sim, 5595, mantém. Chame quando pronto aí pra autorização, Aracaju. Prezado, tá chame para cruzar a pista. Obrigado. Máquilo. 3198, desça para 2010, ajuste no 0-1-4, autorizada a final de essa, posta habilitada. 2000 com 1014, vai reportar estabilizado. Tá 3198. Tô a 510, o gol no 738. Pouso autorizado, pista 10, no 738. Autorizado, pouso, gol no 732, pista no 0, para embaixar a cravata. Zulu Quebec, Mike, na Lima, solo 121, décima nove. Cinco, 595, Lima tem, pistão a zero. Lima tem, 595. Autorizado decolar, pistão no 7, quilo Romeo Oscar, vento variável com 2 metros. Solo 00, chama no 2000, 99. 2000, 1732. Muito bom dia, gol no 738, livrou a pista via Foxtrot. Bem-vindo, Alfa, torre do Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, gol no 738. 5 autorizado a decolar. Vento variável 2 nós. Inicial, 3 nós. Oscar, decolou 00, chame o controle. Vamos lá. 4-1-0-4-4, sua identificação, autoridade chegada a mar e desce para nível de voo 050. Zulu, Teleporte 3. Só 1 minuto, o Zulu. Carbono 260. Senta Quebec, autorização Recife, nível 370. Já aprovado 39, no 260, o senhor já aceita? Afirmo, melhor ainda. 390 Recife, via Perú 58, decola no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Buca, Jambo, transição Caju, 5461 no transponder, controle 120.8. Autorizado Recife, 370, preço 58, Aura Leste, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5461 no transponder e 1208, nível 390, corrigindo. Afirmativo. O Zulu, já ingressou no Pai 3, confirme. Ele é pro UAD, Léo. Autorizado Coral, 35595. Ok. Vou confirmar com o centro seu nível, uma mudança, e eu já chamo novamente após para a cópia, tá? Reporte parte principal livre. Próximo da Juliette. Ei, tô com tráfico pequeno ponte já livrando a parte principal. Após Juliette, 612, portão. Gente, portão 612, agora 738. Chuva leve sobre o campo. Reporte quando o visual, vento variável com 2 nós. Está estimado em 500 pés. Sente, vai reportar visual, 3198. Para a Índia, uma centena? Pode ter uma centena? Hotel Oceano River para Índia, uma centena, plano Yankee, decola 10, curva pela direita, no perfil da Arbor, após direto destino, 5132, transponder, controle 20.8. Confirmando novamente, imaginei que foi o Tango Zulu. O Lima aqui do Zulu, então vou coordenar novamente a autorização. Desculpa aí, eu confundi com o José Tango Zulu. Confirmando, setor, se é novembro, Tango Romeu. Confere? Ok, eu confundi com o Tango Zulu. Eu vou chamar novamente o Lima aqui do Zulu, só um minuto. Kilo Romeu, Oscar, no atraso, foi informado nesse setor, frequência livre. Solo Recife, desculpe, Solo Salvador, Azul 4207. 07, só um minuto, RJ aprovado 3, 4, trabalho da EL, só um minuto, copy. Ok, tá na sua escuta da EL essa aí. Estou a 650 pés, 319. Gente, por autorizado, pista 10, tá? Lembre, pouso na 10, 319. Na linha, essa porta está habilitada. Após o Zinap, 2000 com 15, essa porta está habilitada. Copia? Ok, atualizado, Salvador, Serra Nova Vetão Romeu, no 080, Planianque, decolando pista 1-0, curva pela esquerda, o perfil da subida Momo, após Momo direto, destino, 5443 transponder, controle 120.8. Uma vez só no Brasil, desse mal, só faz a nada. Então, 4-3, chame para o acionamento. Direcionar, chame o táxi, Zulu. Alô, Salvador. Bom dia, 3-1-9-8. 398, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette 02? 303. Ok, 03. Prossiga, solo. RJ 340, rota para o Zulu 10, decola no 0, curva direita, perfil da EL, Leda, pós Leda, voa bridge, 5463, transponder, controle em 20.8. Ok, 4207, autorizado para Rio de Janeiro, aeroporto de Santos Dumont, 340, via Alta de Zulu 10, rota sua de voo. 10, Dael, Leda, Bridge, 5463 no transponder, 208 no controle. Correto, só complementando curva direita, primeira curva direita, 4207, chame no 01 no ponto final, posicionado. Afirmo, curva direita após a decolagem. Zulu, estou autorizado a iniciar no pátio 3 até a saída do mesmo. Estou com o TAN ingressando no pátio, para a posição 03, após o senhor segue até o ponto de espera, via Índia, lá com a torre 1895, 1015. Ajuste. Afirmo, pode prosseguir, seu Lu, construído até o ponto de espera. Tá passando a pushback de acionamento, portão 8. Autorizado, Semtex. Chama não. Vento calmo. Localizador e glide, voo no 044. Voo no 044, complete final, chame torre, 1895. 1895, voo no 044. Torre Salvador, bom dia, voo 044. Bom dia, voo no 044, reporte visual com campo, vento variável com dois nós, deixa uma olhada. Reportar visual, voo 044. 044. 044, pouso autorizado, pista 10. Leve pouso na 10. Lima, aquilo azul, decolou 17, chame o controle, bom voo. Chamará controle 208, grato, seu retorno. Táxi Free, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, chegou lá com a torre 1895, 1015, bom voo. 1015, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, 1895, mostrando. Eu não saí da Momo. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, contato radar, sai da Momo, subi e mantém nível de voo 080. Vai subir e mantém nível de voo 080, Lima, Kilo, Zulu. Confirma se o Lima Kilo Zulu está livre da restrição. Lima Kilo Zulu está livre. Grato. Trip 5595, controle. Trip 5595, serviço radar interno terminado, meia dúzia de milhas nordeste do, da posição coral. Semilhaus, a frequência 9201. Bom. 044, bem-vindo, táxi aprovado, via Alfa e reporte em sua Juliette. Alfa, reporte em Juliette. Saída e o plano autorizado, você copia? É, Galeão, 340 aprovado, roda a represa Zulu 10. Decola 1-0, com curva pela direita, no perfil da subida da Dael, Leda, após Leda voa Bridge, antecede o represa Zulu 1-0. 5472, o transponder, controle opera 120.8. Portão 5, chama o controle posicionado. Até através do portão 62, lá vai avistar um follow da Inferno que vai levar lá até o portão 10, ok? Gente, Juliette, através do 62, segue o follow. Afirmativo, até o portão 10. Portão. Juliette, treinamento, viu? 4207, posição 08. Salvador, boa, Gol no 260, sai da PUCA, passa 2000. Gol no 260, contato radar, sai da PUCA, submanter nível de voo 390. Ao 390, Gol no 260. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, quando possível, informe seu estimado de pouso. Estimando pouso, encerra novamente Tango Romeu, 194950. Sente. Gol no 777, aí no Boxedo. Pode confirmar a provável saída para Porto Seguro? É a da El. Ok, obrigado. No 044 vai prosseguir o táxi. É, só após o following, ok? Já avistou o following no 044? Negativo. Tá, vou só informar em ferro, mas fica atento ao mesmo. O Xanaya 6200, vai ser uma dedicação, autorizado de chegada a Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, 6200. Desculpa, não entendi. É o Gol 044, tem alguma previsão pro Paulo chegar? É, era pra ele já estar aí há muito tempo, comandante. Eu vou checar com isso aí novamente, ok? Porque, como ele tá com as obras retaguardas, então nós estamos aqui prever o fórum aí pra levar as análises do portão 11, que parque 9 ao 11. E já era pra estar aí já. Quer dizer, já deve ter coordenado com ele já há muito tempo, né? Já pra estar ciente, mas eu vou checar novamente com isso aí. Para o táxi do azul 427, direita ainda, teu ponto de espera da 10, já 1895 a torre, 1015. Ajuste, bom voo. Ao 190, 2205, Oceania 6255, sua identificação autorizada em ligada a Mari, desça e mantém nível de voo 070. Pô, Mari, 070. Viso 4207, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1 a 50 graus, 4 mais. Uno 2060 Recife, frequência 12545. 12545, Uno 2560, bom dia. Bom dia. Azul 4082, desça para 2510, ajusta no 095, autorizada a ILS, uísque responsabilizado. Uísque, uísque, estabilizada uísque, 402. Oceana 6200, desça para 4010, ajuste no 095. 4000 no 092, Oceana 6200. Ajuste no 095, Oceana 6200. 015, 6200. Oceana 6255, desça para 050. 050, 6255. Eu 4207, decolando. Chame o controle, 120.8, decolou os 30. 208, uma boa tarde. Salvador, boa tarde. Azul 4207, está livrando 2.700 na Dael. Azul 4207, contato radar, saída Dael, submantém nível de voo 340. Na Dael, sobe o 340, 4207. Bravo Delta, prossiga. 1332, sub mantenha o 085. Está confirmando o nível seu de plano de instrumento para a Caju no 090? Sim, sim, para a Copa Juliette, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, pronto, copa, Aracaju nível 090. Autorizado para Aracaju nível 090, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Conde e após Conde conforme rota do plano de voo. Controle 120, decima 8 e aciona 0263 no transponder. Bravo Delta correta, tá pronto pro táxi estacionamento. Na reporta táxi, ajuste no 0 no 4 agora. LF 082, torre 118-95. 18-95, Bravo. Salvador, bom dia, Azul 4082. Bom dia, Azul 4082. Reporte visual com campo, vento variável com 3 nós, pista molhada. Vamos lá, distância, 4082. Sul November, mantém-se em condições visuais, desce inicialmente para 2.500 pés, aguarda instruções. Princípio campo do Salvador, instrumento. 1.000 de teto, 4.000 de visibilidade. Ocean 6200, desça para 2014, livre sinal elétrico e reporte estabilizado. 2014, a coisa horária, estamos na LS, na 6200. Juliette Bravo Delta, na escuta? Bravo Delta, na escuta do céu? Três, um, nove, um, totalmente pronto, 5. Autorizado, reporta táxi. Afirmativo, autorizado, pushback, reportará quando pronto para o táxi. A 6255 desce para 3.014, redução 1909. 3.014, redução 190, Genéa 6255. Azul November, controle. Azul November entrou em contato aqui com a Torre Salvador. Ele informou que a visibilidade da cabeceira 107 está em torno de 800 metros. Eu sugiro, aí fica a critério do senhor. O senhor pode vir instrumento aqui para fazer o ILS da 10 e depois o senhor decide se gira para 17 ou se mantém pouso na pista 10. Uma outra tripulação e aeronave homologada no instrumento. Para 4 mil pés, reporta para a modificação das regras antes do 1 de novembro. Chame Recife, 13325, alterna 13395. Recife, 13325, alterna 95, 4207, boa tarde. Boa. Eu vou contar o 3. 77, ciente informação, Romeu. Romeu 777, bomzinho, informação Romeu, confere, só o instante cópia Porto Seguro, nível pré-aprovado 340, prepara a saída da Dial, Leda aguardando. Mente. 200. Chame a 200, complete final, chame a torre, 118.95. 118.95, 200. Juliette, para engraçar, viu, 4.2. Desça para 2014, livre final LSXC, reporte estabilizado. 2014, reporte aral, chame mais 2.5. Torre Salvador, muito bom dia, chame 6200, estabilizado LSXC. Bom dia, chame 6200, reporte visual com campo, pista molhada, sem chuva, teto estimado em 600 pés, vento. 1.80 graus, 4 nós. Zero visual, é 2.00. Porto Seguro, conforme o plano do nível 340, da Eoleda, Porto Seguro. Decola da 10, coluna direita. Controle 2.8, e ação 5.4.74, voo no 7.77. Voo no 7.77, correto, portão 6, 2, chama pronto.